produção CQB. Real Hits, neguinho. Fábrica de louco. Essa é especial. Essa é pra favela. Visão. A vida é uma escola, o tempo é professor. A humildade te faz tirar o 10. Sem humildade aqui nada sou. O respeito eu trago comigo. A simplicidade tá no olhar. A esperança trago no sorriso. Acredite, vai realizar. Favela, ê. Favela. Favela, ê. Escrita com sangue e com suor. Lancei essa pra minha família. Que minha fé seja igual a fé de Jó. Gratidão tem pelos meus parceiros. Que na caminhada acreditou. Quem sabe o dia meu guerreiro. Tá tudo na mão do meu Senhor. Que Deus abençoe minha quebrada. Que minha voz chegue a meus irmãos. Que essa porra um dia vai virar. Até última gota, até última gota, já o ladrão. Nossa luz ninguém vai apagar. A vida é uma escola, o tempo é professor. A humildade te faz tirar o 10. Sem humildade aqui nada sou. O respeito eu trago comigo. A simplicidade tá no olhar. A esperança trago no sorriso. Acredite, vai realizar. Favela, ê. Favela. Pista, a bala vai voar. Se alemão brotar, canta as glock, os fuzil. Nós é o elo, se é o chapa quente. Os irmão que sempre vai fechar. Canta Lili, progressa aos que correm. Nasce uma nova e nós vem pra calçar. Aê, passa nada e nem vai passar. A vida é uma escola, é professor. A humildade te faz tirar o 10. Sem humildade aqui nada sou. O respeito eu trago comigo. A simplicidade tá no olhar. A esperança trago no sorriso. Acredite, vai realizar. Favela, ê. Favela. Favela, ê. Favela.